Não vou fazer qualquer comentário à sua declaração. Os adjetivos usados não merecem resposta. Não merecem absoluta, zero resposta. Quem quer fazer política assim, portanto, os adjetivos e as críticas feitas, generalizadas, dizem tudo sobre isso. O Paquel será objeto de um relatório que será apresentado à reunião de Câmara e, com o Sr. Vereador do Pelouro, estamos a fazer uma reconfiguração do programa para ter outro alcance e até outra função junto do comércio local. Sim, porque com confiança e segurança o município do Hospital vai continuar a investir na valorização do comércio local.